estabilizando, Azul 2795. Azul 2795, complete a aproximação final de Chamiturgem na frequência norte, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Azul 4298, boa noite, desça via chegada Bomed 1 para 2000 pés, o ajuste é 905. Azul 4298, autorizado voar Duna. Autorizado Duna, 4298. Para o controle. Chama 6319, boa noite, na chegada bom, se desça via para 4000 pés, o ajuste é 905. Pode acionar 6319. Chama 6319, contato radar, suba via saída PUCA para o nível de 350. Via para... via na saída PUCA até o 350. Na 63, anotando. Sonia 6390, está cruzando à direita, 080 devido às informações. Tá bem por quantas milhas? Aproximadamente mais 15 milhas. 6390, após o desvio, vejamos. Após o desvio, vai voar... Jambo. Preciso coordenar a pronta Romeu Fox 09. Estamos na formação próxima a Jama, 6390. 6390, aguarde a coordenação. W4698, autorizado LSX-Way, reporte estabilizado. Autorizado LSX-Way, dono 0, reportar estabilizado do 4298. Telemetria 190, autorizado Romeu Fox 08. Bem, após o desvio, vai lá Romeu Fox 09. A princípio está mandando a proa 06. Bem, reporte a proa Romeu Fox 08. Bem, informado. Na 6303, reporte na proa de Pelô. Chame 6310, chame o centro Recife na frequência 1285, alternativa 25.45 e forma o mesmo do desvio. Sim, está chamando o centro 2085, 2545. Agora o celular 63. Excelente. Alpha Zero 2 and Alpha, one right, Kilo 1620. Alpha Zero 2 Alpha, boa noite, Bonfire Live, 10250, Kilo Nation 015. Você não vai ser usando 3, mas sem apelo. O número 2 na aproximação. Fechando MS3, 03, após pelo, desça para 2 mil pés, o ajuste 1095, autorizado ILS-XC. Após pelo, 2 mil pés, 1015, autorizado ILS-XC, 3 da 10. Os gasolina to Alpha de 104,000 feet, Kilo Nation 0015. 104,000 feet, Kilo Nation 0015, Airport 0201. Estabilizado, 04298. 04298, chame torre na frequência norte, decimal 95. 1895, pega. Chanel M3 no 3 está autorizado para seguir para 2 mil pés, aposta estabilizada. 2 mil, isso é reportado para estabilizado, né? 3 mil. Papa Romeo Fox 12021 request aviation 5 right up to heading 230 until we pass at the bomb position. Your weather. Roger, air traffic to approach Pelo position. Okay, we'll respond when ready. See to Pelo position, approach 0210. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1096, passando 2600 na mão. 1096, boa noite, tudo via sai da Momo para o nível de voo 370. Via Momo 370, pode a gente vai coordenar com o centro, se for possível, frote frote? Mantenha a saída, tem duas aeronaves no setor norte prosseguindo para Salvador, não será possível voar frote. 1096, desvio à direita da rota, proa 320, aproximadamente 10 a 15 milhas. 1096, sim, tem condições de incrementar a razão de subida? Afirmativo, 0,96. Gente. E ali é 6210, ou chame 6313. Puxane 6313, chame torre na frequência no 8,95. E o 5974, boa noite na chegada, bom, se disse mantenha o 050. O 1096, por quantas milhas era manter essa proa? Aproximadamente 5 milhas. Gente. Controle Golan 096, já tem condições de retornar a subida. Poderia voar para o de Cogibo? A 096 está autorizado a voar Cogibo e as outras subidas a critério. Já ultrapassou o tráfego e está prosseguindo para Salvador. Já cruzou em altitude comigo. Afirmativo, então para o de Cogibo e razão a critério. Golan 096. Posicionamento Alpha FS Aviation Fly Duna. Alpha Aviation will fly Duna, Fox Control 021. 1096, chame centro Recife, na frequência 126.85, alternativa 25.45. Bom, 096, vai chamar Recife, 1268, 2545, obrigado, bom trabalho. Realmente bom voo. Os gajiros são Alpha 10,000 feet, Piani 1015, clean it to LS X-ray, e pode ser localizer. 10,000 feet, Piani 1015, clear LS X-ray, e pode ser localizer, airport call 0210. Piani 1015, clear LS X-ray, e pode ser Salvador Abogo, 9082, decola. 9082, contato radar, subavia Sambo 1 para o 380. Sambo 1 para o 380, via Gol 9082. Rio 5974, lista para 4.000 pés, do ajuste no 095. Controle Salvador, Gol 9082, é possível coordenar a proa de Porto Seguro? Gol 9082, vou ler da guarda, coordenação por centro. Vou ler da guarda. 2974, cruzando 5000, descendo para 4000. 5974, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado em LSX-Way, aposto estabilizado. Quanto ao Portugal, zero com a nota, estava este localizer, bom dia. O Portugal, zero com a alfa, contestá-lo, de Quincy 1A, décimo 9-5. 1A, décimo 9-5, Portugal, zero com a nota, vai lá. 5974, iniciação para o 1809, vai seguir o tráfego à frente para 10 metros. 5974, aí. O 9082, submantém o nível de 360, autorizado vá direto para o Porto Seguro. 360 na proa de Porto Seguro, obrigado, do 9082. Do 9082, chame o centro Recife, na frequência 251, na alternativa 23, decimal 8. 251-238, do 9082, obrigado. 5974, interceptando o final, ILS, da carteira 10. O 5974, complete a aproximação final, torre na frequência 8, decimal 95. 895, Rio, 5974. Coronel 246, boa noite, na chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste 9015. Azul 4235, na chegada Bonsk, desça para o nível de voo 050. Pentágono 246, após o desvio, é a sua navegação na proa de Duna. Duna 246 por mais quantas milhas irá manter essa proa? Mais 26. Tente. Vocês conseguem ter condições de Baduna? Isso é para 2.000 pés autorizado e LSXB, reporte estabilizado. Ajuste 10095. 2.000 pés, isso é porque ela é estabilizada 246. Viu com a 235, você aceita o desvio? A 235, abandonou a formação, está voando bom. Gente, está autorizado o apelo e descer para 4.000 pés, o ajuste é 0095. Ok, boa. Apelo. 4.000 pés. Promoção do pelo. Poderia voar a Duna? Eu 4235 autorizado voar a Duna.